Tenho 280, perfil Momo. 280, perfil Momo, alto tempo. Salvador, bom dia, Algo 1434, centro da Julieta. 434, bom dia, chegada Mari, desse mantenha o 050, vigilância radar. Salvador, bom dia, 345. 50, chegada Mari. Chegada Mari, descendo 050 no 434. É o 35345. 35345, a linha decola, vento 130 graus, 10 nós. Gente, a linha decola, 34. Ok, clear to leave my frequency, Mike Echo Vivo. Apresentando o LS, ajuda o 136. Avião 36, complete final ILS, torre 118.6. 118.6, bom. Hoje é minha 625 está autorizada para seguir. Autorizado LS X-Ray, reporte localizador, Xané 6225. Matarás, estabilizado no XA 6225. 3663, desse mantenha 2000 pés, ajuste 1015, informe localizador. Termo 3663, descida para 2000, 1015, ajuste, informe localizador. 2000, 1015, informarei localizador. 3663. Azul 91136, livre pouso, vento 110 graus, 169. Livre pouso, azul 936. Solo Salvador, bom dia, o Bariglog 6514 para Recife, não se escuta. O V-Log, confirme. 6514 para Recife, na escuta para cópia. Pronto, a cópia, V-Log? Pronto, consiga. Autorizado Recife, 350, na Paris 58, decolagem da 10, esquerda, por Caracaju. Controle 198, transponder 5432. Boa, 350, pela Upper Whisky 58. Decola da 10 com curva esquerda, saída Puca, Aracaju, aciona 5432 e chama 198. Pulo 4, correto, reporte pronto. Direto da Elda, presente. 300, direto da Elda, presente. 345. Chameador 25, complete final ILS, chame a torre 118.6. 118.6, obrigado, 6225. Salvador, muito bom dia, hoje é 6225, fui ILS, está uma milha do marcador externo, baixado lá. Puxanés 6225, mantém aproximação, aguarde pistão no zero livre, vento 1 no 0 graus, com 1 no 4 nós. 9136, Solo 56, Solo 1, 219, bom dia. 219, bom dia. Solo, Salvador, bom dia, Azul, 936, levando na Foxtrot. 6225, vento 120 graus 14 nós, livre pouso, pistão 0. 6225. Então 3179, visual com tráfego na final. Tá visual, 3179. Pode passar do tráfego, condições de alinhar, manter e iniciar assim que tiver pista livre? Positivo. Gente, pode passar de Avianca, alinha e mantém. Aliás, mantém. Lema Bravo, com o próprio contato. Lima Bravo Alfa, livre táxi, chame para ingresso, 117. Complete final ILS, torre 118.6, tan 3663. Obrigado, até a 10. 1434, vetor para sequenciamento, curva à esquerda pro 020, limite ao localizador, desse mantenha 3.000 pés, 1015 ajuste. Esquerda 020, 3015, W lock. Romeu Alfa India Bravo, passa 140, chame o Centro em 12685, alterna 12545. India Bravo, passa 140, chama 12685, alterna 12545, bom dia. Bom dia. Lima Bravo Alfa, Lima, mantenho no 7. Eu no 7, Bravo. Oxenei 6225, solo 58, agiliza a medida de possível liberação, chame solo em 121, decimal 9, livrando à direita. Agilizar 129, meia direita. Direto, pedido ao CIAB. Solo Oxenei 6225, livrando a sua escuta. Colagem pistão no 0, tá 3179. 01. Alfa Índia 01, 6122. O Varig Log 65 no 4, no pote 3, pronto para pushback acionar. Relog autorizado, reporte táxi. Reportará. Mantenha Lima Bravo Alfa. 5345, passa 160, chame o centro em 13325, alterna 251. Confere, gente, subindo. Vai chamar o centro 3325, alterna 251, 5345. São 3663, livre pouso, vento 130 graus, 90 nós. Obrigado. 179, decola os 1000, controle 1, 19, decima 8. 198, está 3179. Por Salvador, bom dia, está 3179. 1434 para o localizador direita 070. Direita 070, destinado ao norte, o 434. 3179, submantenha o 340, direto da EL, vigilância. Direto da EL, nível autorizado é o 340, vigilância, está 3179. 34, continue descida para 2000, está livre, interceptar o localizador e foco estabilizado. 2000, reportagem estabilizado. Passarelo 2223, autorizado LS X-Ray, informe do localizador. Barbarelo, lock, passarelo. São 3663, solo 01, solo 121, decimal 9. 219, 3663. Solo, OTAN 3663. 3663, bom dia, daqui Alfa, mantenha-se da Juliette. Bom dia, Alfa, mantenha-se da Juliette, 3663. Maximal Glock 65 no 4, estamos com 4 horas de autonomia, com 2 a bordo. Fernando. Alfa, ajuste. É 1015 e 1862 no ponto de espera, vamos. 1862 no ponto de espera, Juliette Alfa, até o ponto de espera da 1-0. Muito obrigado, bom dia. O V-Log é para Recife, ainda está em Fortaleza? Afirmativo. 8 até a volta. 198 até a volta, graças. Controle Salvador, bom dia, Lima Bravo Alfa. Lima Bravo Alfa, direto para a plataforma, reporte 20 milhas afastado. Reporta 90 mil pés, Bravo. Passaria do 2223, 3 milhas para o externo, complete final ILS, 2186. Ciente, abertura 2186, obrigado, até já. O Gol no 434, redução para aproximação. Vai seguir Embraer 145, 6 milhas à frente. Complete final ILS, chama a torre agora 118.6. Iniciando a redução, torre 18.6. Gente, livre pouso, Fortaleza. E sábado para Fortaleza, prossegue até Fortaleza. Utilizado no ILS da Uno. 1434, mantenha aproximação, aguarde pista 1-0 livre. Aguardando o 434. Pode ver logo via Juliette, até o portão 4. Pode ver logo Juliette, portão 4, 3663. E de Fortaleza, o V-Log prossegue para onde? Na quinta e no sábado? Eu não recebo. Positivo, e agora, senhor? O November Eco, bom dia, informação Kilo, Pátio, pista aqui da cola. Sua saída será da El. O que você perguntou, Paulo, pro Log? Após Fortaleza, qual é o senhor prossegue para onde? Hoje a gente fica lá, mas amanhã é Manaus. Aí à noite ele volta pra Recife ou vai Guarulhos direto? Manaus, Guarulhos. Tá, ok, obrigado. Bom dia, valeu. Valeu. Quadro 34, reduza para aproximação, ela que o precede na aproximação, está 5 milhas à sua frente, já bastante reduzido. TAM 3179 irá manter essa proa 210 por mais quantas milhas? Aproximadamente 30 milhas do 3179. Essa proa 210 você vai manter por 30 milhas? Positivo. Sim, tiramos coordenada com Recife. Ok. Possível coordenada e deve ser ideal, 3179. Tem uma formação com a Leda. Salvador, bom dia, TAM 3304, vai livrando 185 para 140, paciente da Juliette. O Tango November Eco, cópia. 304, vai livrando 180 para 140, paciente da Juliette. TAM 3304, aciona identificação, autorizado chegada Golf, terça para 4 mil pés, ajustando a 095. 4.015, autorizado a Monte, TAM 3304. TAM 3179. Prossiga. Autorizado pelo Centro Recife, pro de Eudes. Muito obrigado, da presente Eudes, 3179. E chame o mesmo, na frequência 13325, alterna 1251. 3325251, obrigado, 3179. Andando à direita, salão 121, decimal 9, bom dia. Olivrão 219, obrigado. Ano November Eco, livre acionamento, chame para o táxi. Na Bravo Alfa, agora na décima. É isso, livre pouso, pistão no zero. Livre pouso, 1-0, 1-4-3-4. Guarig Log 6514, visual com tráfego na final. Afirmativo. Após a passagem do tráfego, ali mantém. Após a passagem do tráfego, ali mantém 9065 no quadro log. Obrigado. Nada. Bom dia, TRIP 5297, sente deformação aqui de transferência. Lua 27, voe BONF para chegada BONF, chama no ideal de descida. Ok, vai voar BONF, vai chamar no ideal. 434, solo ao 10, solo 121, décimo 9, livrando a direita, bom dia. Solo, confirme para o passageiro 223, portão, marinhador chamando em 14. Vai sair, remota 14. Ah, ok, então, 14, obrigada, 223. Alô, Salvador, bom dia, o voo 434, 434, bom dia, Alfa, repórter Antônio Juliette. Alfa, repórter Antônio Juliette, 434. 1-4, litro de decolagem, vento 1-4, 0 graus, 1-0 nós. Iniciando a decolagem, 65, 1-4. Salvador, Oceania 63.2, descida para 150 com a informação Juliette. Oceania 6312, chegada a Mari, deixa eu manter o 050 vigilância. Chegada a Mari, 050, 6312, obrigado. Ô, Lema Bravo Alfa, a 20 milhas, está livrando mil pés do tráfego em Baixo Polares. Ok, frequência livre, Lima, Bravo Alfa. Bravo. Log 6514, decola os 1-2, controle 1-9, décima 8. Bom dia. 9-8, muito obrigado, bom dia. Controle, bom dia, o Log 6514. Log 6514, saí da PUCA, sub e mantenho 350 vigilância. Para o 350, nós estamos escutando o Log 6514. Boa, no 434, beleza. 434, Alfa Juliette, portão. Alfa Juliette, portão? 05. Não copiei, portão? 05. Agora sim, 05, 434. Salve Salvador, é o Fênix 38. 3840. Aqui é o Fênix 40. Gente, já recebeu o briefing? Aqui é feito o briefing com a defesa aérea, solicita acionamento POB de 0612 a bordo. 612 autorizado acionamento, após a decolagem o senhor vai curvar à esquerda, no corredor forte, a frequência do controle é 19.8, restrito mil pés, até a liberação do controle. Ok, após curva no corredor forte, curva à direita no corredor forte, restrito mil pés após para liberação do controle. Restrito, correção, após a decolagem, curva à esquerda. Corredor forte, para pegar o corredor forte, curva à esquerda ou à direita? Curva à esquerda. Ok, curva à esquerda. Correto, repórter táxi. Ok, vai acionar, paciente dos canais. Lima November Eco, decola 115, controle 119, décima 8, um bom dia. 198, bom dia, grato. Controle Salvador, bom dia, Papa Tango, Tango November Eco. Tango November Eco, sul e mantém 400, direto da EL, Vigilância Radar. Direto da EL 400, Tango November Eco. Salvador, trip 5217 no ponto da descida. Você se mantém a 4.000 pés, 1.015 o ajuste, trip 5217. Para 4.000, está 1.015, 5217. Velog 6514, passar 160, chame o centro em 12685, antena 12545. 12685-2545 para o Vale Glock. Obrigado, bom dia. Bom dia. Vale Brando 50 para 4000, tá 304. Esse mantém a 2000, ajuste 1015, livre LS, fã do localizador, 3304. 2000, apostará, livre LS, tá 3304. O Tango Nova Berato solicita um desvio à direita, 15 graus, feita a formação. Bereco, tá livre de desvio. Ciente, Tango Bereco. Para o Tango November Eco, após desvios, pode voar sagaz? Salvador, é o Fênix 40, está acionado para o Antortax. Fênix 40, autorizado o táxi, o ajuste é 1015, na hotel chame 1862 para cruzamento da pista. Quem chama na torre para o cruzamento da pista no hotel?